Muito obrigado. Meus amigos e irmãos, vamos sentar. Bem, eu pedi à querida irmã Gisele que distribuísse xerox da passagem do Evangelho hoje, porque eu quero ver aí a turma moça da religião de Deus, irmã de cabelos brancos, também falando sobre o Evangelho. Que tal eles terem visto antes o trecho, né? Então vamos lá. Vendedores expulsos do templo, Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 2, versículos de 12 a 25. Tendo Jesus descido a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ali não ficaram muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, bem como os cambistas sentados. Fez um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aos vendedores de pombas disse: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Recordaram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Perguntaram-lhe: que milagre nos mostras, visto que fazes estas coisas? Respondeu-lhes Jesus: deitai por terra este santuário, e em 3 dias o levantarei. Replicaram-lhe então: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em 3 dias. Jesus, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus proferira. Durante a sua permanência em Jerusalém, por ocasião da festa pascal, muitos creram no seu nome, porque viam os sinais que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, porquanto conhecia a todos e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, do ser humano, pois ele mesmo conhecia o que havia no íntimo de cada criatura. Vamos lá. Tendo Jesus descido a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ali não ficou muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, bem como os cambistas sentados. Fez um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aos vendedores de pombas disse: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. É aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. O pessoal pensa logo no templo de pedra feito por mão humana. Já é uma aberração fazer do templo de pedra casa de negócio. Mas se nós virmos a coisa pelo plano da moral do Cristo, aí o trabalho criminoso dos vendilhões mostra-se em toda a sua amplitude devastadora. Em Babilônia, os templos eram mantidos, em grande parte, pelo dinheiro da prostituição. Ainda hoje nós lembrávamos disso. O governo de Babilônia vivia dessa exploração do meretrício. Por isso é que a gente entende porque vem Ciro, o persa, e arrasa com Babilônia. Então, vejam que coisa curiosa. O irmão Zarur explicou que o azorrague que Jesus usou foi fluídico. Ele podia fazer tudo se ele fazia o corpo dele mesmo. Se construir o planeta a Terra, não vai poder fazer um azorrague. Quem pode o mais, pode o menos, dizem os juristas. Nesse momento em que Jesus expulsa os mercenários do templo, ele mostra como ele age também com relação ao templo interior, que somos todos nós. Ele expulsa os demônios que trazemos dentro de nós, mas nos aconselha a manter a casa limpa. É aquela passagem famosa que ele expulsa lá de um obsidiado, um obsessor, um espírito maligno, e aconselha aquele que foi limpo a comportar-se dentro da moral crística. Explica por quê? Porque sai o criminoso espiritual, claro, da casa. Vai pelo mundo, não encontra outra moradia. Volta, encontra a casa limpa, mas com as portas arrombadas pelos nossos maus atos. Ele diz: oba, por que eu vou ficar sozinho aqui? A casa foi limpa por um poder superior, mas o proprietário não sabe cuidar da sua propriedade, ela está vazia. Oba, ele volta e traz consigo mais 7 piores do que ele. É aquele caso, olha. Vocês repararam que pessoas que às vezes ficam doentes muitos anos, ficam boas, ficam sentindo falta da doença? Já observou isso? Irmã Antônia, é ou não é? Não é, Sueli? A pessoa fica boa, curada, parece que fica com falta do companheirismo da doença. É, isso acontece. Muitas pessoas ficam curadas e ficam falando: ah, eu sofro disso assim, assim. Então a gente, quando tem aquela convicção de que ficou curado, tem que falar: ah, eu já fui assim, né? E eu estou falando isso para mim mesma. É você mesma? Ah, por isso que eu gosto de você. Ah, sinal de que você está no caminho da cura eterna. É isso mesmo. Parabéns, Sueli Xavier. Recordaram-se, então, os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Zelo de que casa é essa que consumiu Jesus? É a casa de Deus. Perguntaram-lhe, pois: que milagre nos mostras, visto que fazes estas coisas? Respondeu-lhes Jesus: deitai por terra este santuário e em 3 dias o levantarei. Imagine que escândalo deve ter sido essa palavra de Jesus, e foi realmente. É que a gente lê na Bíblia, lê no Evangelho, e às vezes não percebe que coisa tremenda. Respondeu-lhes Jesus: deitai por terra este santuário e em 3 dias o levantarei. implicaram-lhe. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Aí o evangelista explica, João. Jesus, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus proferira. Ele não disse à samaritana: dia virá em que Deus não mais será adorado em templos de pedra feitos por mãos humanas? Durante a sua permanência em Jerusalém, por ocasião da festa pascal, muitos creram no seu nome, porque viam os sinais que ele fazia. Aí eu vou ver se a mocidade está afiada aqui, ou as que estão por aí nos ouvindo, né? Porque esse trecho que eu vou ler vai nos lembrar de uma passagem muito importante do Apocalipse. Vejam que eu faço conforme o irmão Zaru me ensinou, e a todos nós. Ligo o Evangelho ao Apocalipse. O Evangelho traça o Apocalipse, formando um corpo só, que afinal, Evangelho em grego significa boa nova. Apocalipse é a revelação de uma notícia extraordinária, que é a volta triunfal do Cristo. Então Zaru chamou de Evangelho moderno, por ser boa nova moderna. Então quando vocês lerem o Evangelho, ou qualquer passagem da Bíblia Sagrada, sempre faço uma comparação com o Apocalipse. Porque o Apocalipse começa na Gênese mosaica. Eu já mostrei isso aqui. Então vamos lá. Vamos ver quem é que mata essa charada. Todo mundo muito atento. Vamos lá, professor Tarso, Leda, Ângela. Os conselheiros que, aliás, estão aqui me honrando hoje, quer ver? Ô, Fábio, lê aí o nome da turma aí. Vamos lá, diga o nome que depois eu vou ler o trecho aqui. É a relação dos conselheiros presentes. Valdeir Romeiro, Balbina Luiz Amorim, Maria Nery Lins, Maria Emília Fernandes Correia, Lésia Sepúlveda de Castro, Tereza Gomes da Silva, Tácito Maciel Sampaio, Genário Lopes Machado, Ari Gonçalves, Laurentina Barroso, Edno Raimundo da Rosa. Laurentina Barroso, que honra tê-la aqui. Toda vez que você fala, comove os jovens. Mas vamos lá. Durante a sua permanência em Jerusalém, por ocasião da festa pascal, muitos creram no seu nome, porque viam os sinais que ele fazia. Puxa vida, hein? Precisavam ver os sinais para acreditar em Jesus. E a vibração do Cristo? Para nós é suficiente. Mas Jesus não confiava neles, porquanto conhecia a todos e não necessitava que alguém lhe desse testemunho de qualquer ser humano, pois ele mesmo conhecia o que havia no íntimo de cada criatura. Vocês são capazes de lembrar de passagem do Apocalipse? Lembra, Tati? Ah, você está com aquele jeitinho atira aí? Vamos lá, então. É, diz que eu sou aquele que sonda rins e corações, né? Isso, justamente. Matou a charada. Uma salva de palmas para o irmão Tácito Maciel Sampaio. Assim é que é bom pregar, tá vendo? A turma toda está atenta. Ô, irmão Tácito, por favor, leia aí o versículo 23 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus. Carta à igreja em Tiatira. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins, que é a intimidade, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Imaginem que ninguém pode enganar Jesus, e Jesus desmascara todos aqueles que dizem-se apóstolos e não são, e ele cuida de fazer a limpeza da sua casa. E nem todos podem acompanhar essa passada, a não ser que tenha humildade no coração. É como diz o padre Antônio Vieira naquela mensagem famosa. Aliás, na antologia da boa vontade está: já vistes por acaso um humilde cair? Humilde não cai, porque ele tem coragem de ser humilde. Aliás, já expliquei essa questão de pensar. que ser humilde é ser covarde. Aí sou tão humilde. Humilde e, acima de tudo, corajoso. Bom? Gostaram da explicação? É para o simples. Para o simples. Bom? Deus está presente. Sempre.